Cidade FM. Lisboa. Lisboa. 91.6. Cidade. Cidade. Cidade do Aue. Cidade. Olá, cidade. Cidade, claro. Cidade. Cidade. A cidade não dorme. Como é que é, meu people? Cidade. Cidade. Cidade. Cidade FM. Lisboa. Lisboa. 91.6. Olá, cidade. Cidade. Eu estou listening to Cidade.